Alfa 9110, com a primeira curva direita após o decolagem, saída São Lugo 1, saída Dóquilo, Santo Exo Lugo 445, Sono, controle 120, direção 8, pronto para puxar o acionamento, voo 963-109. Vai, desautorizar o acionamento aqui, voo 963. Fala, Pérez 963. Arnax Fernanda, 6211, temos 1231 a bordo, alterna Campinas, 3 horas, 30 minutos de acionamento. Fernando 21, copiado, tem livre táxi até o ponto de espera, reporte ponto de espera da 10 pronto, via Pátio Índia. E o Xanamé 211, está autorizado Galeão 360, Pesolo 44, Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, até novembro 857 até Moço, decola da 10, curva direita, saída será Sambo 1, Serra Alfa, novembro Vitor Oscar 1, Sambo 1, após Leda e após direto Dóquilo, Delta Oscar, Quilo Lima, uniforme Dóquilo. Aciona o transponder 5144, controle 120, decimal 8. Autorizado o táxi, estamos esperando 10 de Alfa. O navio vai reportar pronto, autorizado também para o Galeão, nível 360. E Upper do Lu 44, seguro, Upper, November 857, moço, decola da 10, nação 1, Leda, Dóquilo, transponder 5144, controle 1208, protegeu 62, 11. Partiu no 6211, reporta o ponto de espera da 10, pronto. Caramba, 6211. Salvador, Azul 4201, está pronto para a cópia e pronto para o check. Alô, Salvador, quando possível e se possível, gostaríamos de uma proa mais direta para a Petrolina. Autorizado presente, direto Petrolina, Guardião 08. Autorizado Petrolina, 08 grato. Já na subida aqui, estou indo para Maceió, o Mike Antônio. Zulu no meia, até Pósimo, após a Serra Mike, uniforme, Pósimo, após direto com Fins, Charlie Number Fox, e após prossegue conforme rota. Decola da 10, curva direita, saída Sambo 1, Serra Alfa, novembro, Vitor Oscar 1, Sambo 1, Leda Motiva. Aciona 5141, controle 120, decimal 8. Sambo 1 da pista 10, decolagem, transponder da rota, primeira curva à direita, transponder 5141, controle 208, pro azul 4201. Aéreo está livre, puxa, chame táxi azul 4201, agilizando. Livre, puxa, back, acionamento do 4201. Salvador, bom dia, Gono 093, autorização com fim. Pague cópia, Gono 093, só um minuto. Passaram no 0, pronto, 6211. Na 6211, a linha decola sem parada no 0. A linha decola separador no 0, 6211. Autorizado, a linha de decolagem, Xanamé 211, o vento 180 graus, 15 nós, sem parada, 10, Xanamé 211. Autorizado, linha de decolada, 10, sem parada, 6211. Salvador, azul 2775, estabilizado na ILS. Azul 2775, na aproximação, guardando pista livre, forma a recolha da avião, que ingressando para decolagem imediata, pista no 0. O vento 180 graus, com intensidade variando de 15 nós, 15 nós a 20 nós. Continue a aproximação, reporte visual. Positivo. Controle da 3517, solicita o 250 como final, se possível, coordenar, por favor, obrigado. Iremos coordenar o nível 250, está autorizado da presente, direto a Aracaju. Direto a Aracaju, da 3517, lembrando o alternado é Marcelo, obrigado. Afirma. Confirme o vento azul 2775. 2775, 180, permanece 15 nós, a intensidade 15 nós, variando a 20 nós. Positivo. Na 6211, decola os 30, controle 120, decimal 8. Então, bom, bom dia. 608, 6211, manda mais. 958, desça para 2.000 pés, autorizado final do ILS X-Ray, o ajuste 901 no meio, informe estabilizado. Desça para 2.000, autorizado o ILS, o ajuste 901 no meio, informe estabilizado para 958. Controle de Salvador, bom dia, Xenia 62, vou no ONU decolar. Eu, Xenia 62, no ONU, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 via San Bruno. 360 via San Bruno, 62, ONU. Oxenel 6225, chama agora Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 1288, 1260, 6225, bom dia. Eu. 75, autorizado, 90, pista molhada, vento 180 graus, com 18 nós, 18 nós. Autorização de pouso 2775. Positivo, 2775. Autorização do voo 093. M para a torre. Voo 093, me escuta para a cópia. Voo 093, com fins aprovado 3620, Pesolo 21 na aerovia, decola da 10, curva direita, saída Arbor, ONU. Após Elefa, após direto Nitibu, Novembro, Índia, Tango, Bravo, Oscar, Nitibu, onde após intercepta Pesolo 21. Aciona 5154, controle 120, decimal 8. Aprovado com fins, nível 360, decola da 10, curva direita, Arbor 1, transição Elefa. Após Elefa, direto Nitibu, intercepta Pesolo 21. Transponder 5154, controle 208, gol 1093. Mais 1093, portão 8, me pronto, pushback. 2775, solos 32, à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Direita 1219, azul 2775, obrigado. Na curta final estamos já com 15, nós estaremos azul 2775. Grato, bom dia. Boa 963-09 para o estacionamento. Cruzado, boa 963, chame táxi. Cruzado, chama táxi, boa 963. De 30 de autonomia, alternando Ribeirão Preto para táxi. 01 na direita via ainda Índia, mantendo minha escuta, Alfa após e reporte no ponto de espera da 10, pronto, altímetro no 0 no 6. Cruzar táxi via Índia, Alfa reporta pronto, ponto de espera da 10, azul 4201, 10 no 6 no altímetro. Salvador, voo 093, puxa o acionamento, portão 8. Voo 093 é o número 2, no setor, aguarde para o push, previsão de mais 2 a 3 minutos. Aguarde 093. Salvador, Rio 5973, existe alguma expectativa aí por autorização para o Rio 5973? Rio 5973. Para Recife está aprovado 330 nível, via Pesolo 17, decolota 10, curva esquerda na subida Pucajamo Caju. Aciona a transponder 5202, controle 120, decimal 8. Autorizou 330 para Recife na Pucajamo Caju, decolota 10, para curva esquerda, transponder 5202. Controle a pausa 208, Rio 5973. Aerovia Pesolo 7, Rio 5973, no pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaremos no pátio 3, Rio, e na Pesolo 7, Rio. Salvador, Azul 420, no pronto, ponto espera da 10. Azul 4201, tem condições de alinhar e decolar sem parar da 10? Afirmativo, a linha decola sem parada, azul 4201. 4201 autorizado, alinhar e decolar sem parada, 10, vento 170 graus com 14 nós, 14 nós. Autorizado, alinhar e decolar, 10, sem parada, azul 4201. Completa com a torre 1895, azul 4958. Salvador, muito bom dia, azul 4958, estabilizado em ILS. está fechado de 8 às 14. A sua alternativa permanece Aracaju? Atona, Márcio A. Márcio A, copiado. Patrulha Azul, 4958. Iniciou, Azul. Gente. 1963, 1968. Correção 178 a bordo, 3 horas e 10, alterna com 5 para o táxi. 1968? 1978, foi isso. Obrigado, 963, aprovado o táxi, parte 1 no Índia. Até o ponto de espera da 1-0, reporte no ponto de espera da 1-0, pronto, altímetro no 0, no 6. Partiu no Índia, 1-0, no 6, perdão, aprovado, 1963. Decola os 37, controle 120, decimal 8, foi, bom dia. 208, informa que tem bastante água na pista, escorregadia, ok? Gato, senhor, bom voo. Bom dia. Eu, azul 4958, bastante água sobre a pista, está escorregadia. Corte visual ou iniciando a remetida? Assente, 4958, para trás. Alô 4201, no contato radar decolagem, suba para nível 340 via Savo Ono. Savo Ono 340, 4201. Fechando 6211, chama agora Recife, 128, decimal 35 e alterna 125, decimal 1. 2835, alterna 25, 162, 11, boa. Autoriza Leda 4201, senhor? Autorizado Leda, azul 4201. 4201 da presente Leda. Azul 4958, visual. Azul 4958, uso autorizado na 1-0. Confirmando, está iniciando a remetida? Iniciando a remetida, passado foi. 4958, se a gente cumpra o procedimento da remetida, suba para 2000 e chame o controle 120, decimal 8. Ciente, prossegue em frente. 4958, chama o 1208. 63, autorizado a alinhar e manter cabeceiro 10. Controle Salvador, o 4958 arremeteu, subindo em frente, atingindo e mantendo 2.000 metros. Azul 4958, suba para 3.000 pés, o ajuste permanece 1.06, confirme suas intenções. Só para 3.000, o 4958, aguarde. Salvador, o 4958, a intenção é fazer um hold de, por no máximo 10 minutos. Certo, o azul 4958, vou ir na proa da posição Pelô para iniciar a órbita. Posição Pelô, 4958. 08, aqui em Matona, amigo, 120. Aqui Guardião 08, deu agora 50 milhas noroeste de Salvador, tem um serviço agora encerrado, chame Recife agora na frequência 125.45, alternado 126.85. Na Recife, 125.45, alterna 126.85, grato, bom demais. Três autorizado a decolar, pista 10, vento 180 graus, com 18 nós, 18 nós. Certo, iniciado, 963. Quatro chama agora Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Confirme pro 4235, confirma 4201. Azul 4201, chame Recife, frequência 128.35 e alterna 1251. 128.35.251, bom dia aí, obrigado. Zero, autorizado a alinhar e manter. Cabeceiro 10. Ali vai ter 10, 10. Decola 44, controle 120, decimal 8, bom ver, bom dia. Obrigado, até um bom final de semana. Vamos. Bom dia, Gol 1963. 963, bom dia, contato rodando a decolagem, suba para o nível 360 via Sambona. 360 Sambona. Zero, nove, três, autorizado a decolar, pistão 10, vento 180 graus, com 15 nós. Decolagem 10, com 0, 9, 3. Autoriza a proibição, vou para 963. Foi Leda, gol 963. Leda, 963. No passe 3, está livre, chame táxi. 093, decolou 47, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, controle 093, boa. Salvador, 03, passa 1.400, Jorge Borumo. 1208, por gentileza. Bono 093, contato da decolagem via saída de São Bono, suba para nível 360. Jorge Borumo, confirme. Correção, Arbono, gol 1093. Arbono 1360, gol 03. Comando 2 Salvador, azul 4958, na posição Pedro, iniciando horta. Mantendo 3 mil metros. Frente azul 4958. Salvador, é o Dan, Mike e Aineco. Controle Salvador, azul 4958. Confirme as condições de Salvador, permanece? Guarda, vamos coordenar com a torre azul 4958. Confirme sua autonomia? O 4958, mais 20 minutos no máximo de espera e alterna Aracaju. Sim, te aguardo. Mike Yankee Echo, por gentileza, chama o Solon 219 para o reboque. Positivo, senhor, obrigado. Ainda mantém a OTA aguardando uma melhora. 4958 informa que a Aracaju está fechada até às 14 do ano. Tá ciente, o 4958, grato. A bordo, 4 horas de autonomia, terra Salvador. Nossa, 3, parte 3, parte 1 no Índia, ponto esperado a 10, reporte pronto, altímetro no 0, no 6, Rio 5973. 73, Índia, ponto esperado no 0, reporte pronto, Rio 0, no 6, no ajuste, Rio 5973. Chame centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1. 2835, 25 1, obrigado, tenha bom dia. 5973, aproximando a ponte espera da 10, pronto. 1093, chame centro de Recife, em 1288, caso negativo, no 2000, decimal 0. 2000, 0, 03, confirma o vento por Rio 5973? 140 graus, 159. Ok, thank you. Rio 5973, decolou 54, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8. 120.8. Controle de Salvador, Rio 5973, decolou na escuta. Rio 5973, contato radar da colagem, rodovia Pouca para nível de voo 360. Pouca 330, aguardando a possibilidade de voar Romeu Fox 018. Rio 5973, vai na Prodigamo. Sim, na Prodigamo, Rio 5973. Controle Salvador, bom dia, com 649, passo nível 210, informação Tango. Bona 649, assim, identificação, desça para nível de voo 060, via chegada Bonfi. Aí o CGI Ultimate em Salvador, 1006. DSV para 060 com 1015, com 1069. 1649 informa que o teto está de 300 pés, 1500 de visibilidade, chuva forte. Você prossegue para a pouso ou vai iniciar a espera? Vai iniciar espera. Chegou no 649, então reporte em bom, se iniciando a espera. Espera em bom, então. Chegou 649. campo, informação, Rio 5973, a decolagem Rio 5973 com a pista alagada e com a pós-decolagem com turbulência, viu? Forte. Pista 5973 copiada. Salvador, o azul 4958. Torre Salvador na escuta do azul 4958. Azul 4958, Torre Salvador. Está mantendo óbito aqui na posição pelo, por gentileza as condições. Instrumentos, pista 1-0, chuva leve a moderada, pista molhada, visibilidade estimada em 1,500 pés, teto estimado 3,50 pés. Satente, graças, 4958. Controle Salvador, azul 4958, mantendo órbita em pelo, seria possível, solicita o proa para uma nova aproximação em Salvador. Azul 4958, curve à esquerda na proa 1,50 e desce para 2 mil pés, nessa pista autorizada a interceptar o curso do localizador. Curvando à esquerda, 2 mil pés, autorizado a aproximação e informa estabilizado 4958. 1649, sendo óbvio com curva direita da presente posição, devido a formações em cima de bomba. Gente, voando 1649. Confirme sua autonomia? Tem 30 minutos de espera. Gente. 5973, chame centro Recife, 125 decimal 45, caso negativo, 126 decimal 85. 2545, alterno 2085, 5973, Rio Grande. Azul 4958, é a torre. 4958 tem condições de realizar espera em dona, informo que infere agora ingressou na pista. A gente vai efetuar então a espera em dono 4958. Devido ao reporte do Rio da pista alagada, a Infraero entrou para verificar as condições da pista. Atende o 4958. Espera aqui, próxima posição pelo, só para saber como é que está as condições do campo. Seguinte, a operação está por instrumentos, pista no zero, chuva de leve a moderada, visibilidade estimada 1.500 pés, teto estimado 400 pés, a visibilidade confirmando 1.500 metros. Gente, a tendência é de melhora ou piora? Segundo o nosso briefing e as informações do meteorologista, é que vai ficar nesse tempo instável o dia todo de hoje. Ok, obrigado. Controle azul 4958, alguma previsão para prosseguirmos a aproximação? Estamos levando a Infraero azul 4958. Ok, faremos então apenas mais uma espera. Se não conseguirmos prosseguir, iremos alternar Ilhéus, o 4958. Copiado, Azul 4958. O 958 autorizado já, a presente final, regimento ILS que foi da pista 10, está estabilizando. Autorizado, reportar estabilizado, 4958. Não alagada e no centro a drenagem está boa. Atende 4958. O 4958 já estabilizado? Estabilizado, 4958. Gente, chame torre 198-1995. 298-95. Salvador Azul 4958, estabilizado ILS X-Ray. Ciente Azul 4958, continua a aproximação, teto estimado 400 pés. A 450 pés, visibilidade 1500 metros de estimado. Pista molhada e, segundo a Infraero, está com uma boa drenagem no centro da mesma e mais acúmulo de água nas laterais. Chame avistando ou iniciando a arremetida. O cliente chamará, a chuva permanece leve ou moderada? Chuva leve agora. O cliente, quanto é pouso, 4958. Azul 4958, alistou. Ciente, autorizado pouso, pista 10, 160 graus, 169, vento forte. Ciente, 4958, pouso autorizado. 4958 no solo 13, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, solo 219, azul 4958. Pelo 649, confirme ainda quantas órbitas para prosseguir? Solicita prosseguir para procedimento. Gente, autorizado o Ana Cruz de Pelo, disse da 4.000 pés, ajuste de altímetro na 07, agora operando com 400 pés de teto, 1.500 metros de visibilidade, chuva moderada. Esse, descendo para 4.000 pelo na proa, voo no 649. No 649, ele mesmo que pousou com frente o azul, uma Alfa Tango 62, informou que a pista está escorregadia. Ciente, no 649. Controle Salvador, bom dia, 5975 da Rio. Rio 5975, bom dia, sua identificação, desse nível de voo 050, via chegada Bomed 1, no número 2 na aproximação. Como número 2, Bomed 1, 5975 da Rio. Tango Vitor Kilo Delta, Salvador Tower. Starten approved report ready to tax. Papa Tango Vitor Kilo Delta. Torre Salvador, o gol 1233, bom dia, no ponto de espera da 10, já pronto para ingresso de decolagem. Gol no 233, autorizado decolar, pista 10, 160 graus, 139. O último tráfego que pousou, um ATR da Azul, informou pista escorregadia no pouso. Ativo quente, pista escorregadia, autorizado ingresso e decolagem da 10, gol 233. Informação adicional, também um Boeing 737 da Rio, que decolou tem uns 10 a 15 minutos, informou para a torre, ou melhor, para o controle, que nos foi informado, que a pista estava alagada. Já foi feita a vistoria pela Infraero e não foi essa informação que foi passada. Foi dito que a pista no centro tem uma boa drenagem e nas bordas, nas laterais, é que está com mais água. Dentro das condições da pista, vou... Teto, 1.500 de visibilidade e chuva moderada e pista escorregadia. Ok, obrigado. Tudo de bom. São Vitor, Charlie Hotel, Torre Salvador. Vitor, Charlie Hotel, aguarde. Gol no 233, decolou aos 19, chama o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. 08. Papatango, Vitor, Charlie, Hotel, autorizado táxi, até a Papá, chame para o cruzamento. Gol 233, bom dia. 1-2-6-6, bom dia, contato área na decolagem, sobre a via Arbo 1, para nível de voo 360. Papatango, Vitor, Charlie Hotel, autorizado o cruzamento via Papá, Quebec e Mike, reporte na Lima. Salvador, bom dia, gol 1092. Gol 1092, Torre Salvador. Bom dia, estamos em descida para Salvador, aqui no nível 380. Recebemos o artigo com informação de chuva forte e pista contaminada, o senhor confirma? Pista contaminada, vou checar essa informação. A operação é com a pista 1-0, por instrumentos, visibilidade 1-500 metros, teto estimado 450 pés. Chuva leve no momento. Ah, tá ok, chuva leve então. Obrigado, chamaremos aí mais próximo então, obrigado. Gente, com relação à pista, duas informações adicionais e novas. Um ATR da Azul que pousou, informou pista escorregadia, a questão de 5 minutos atrás, e há 15 minutos mais ou menos atrás, numa decolagem, o Boeing da Gol informou pista alagada. Porém, foi feita uma vistoria pela Infraero e essa informação não foi confirmada, e o funcionário informou que apenas no centro da pista, no alinhamento, tem uma boa drenagem, e nas laterais é que está com um acúmulo maior de água, mas sem influenciar na operação. Obrigado pela informação. Papatango, Vitor, Charlie Hotel, na Lima, chame o solo Salvador em 121-9. Rumo 233, será com posição de 12 horas, afastado em 30 milhas, agora com rumo nordeste, passando 130 em descida, o Titan Boeing 722. 7, 2, 3, 3. Até a próxima. 5975, tráfego posição agora de 2 horas, afastado em 27 milhas, passando 080 em subida, o Titan Boeing 738. 7, 2, 3. Pode voar Elefa, 233? Afirmativo, gol 1-2-3-6. Reporte quando na cruz de Elefa. Reporta lá. E o 5975, confirma se a velocidade indicada? A indicada é 290 nós. gente reduziu para 2309, número 2 na aproximação. Vai reduzir para 2.